preenche e o que preenche deixe vir suba com incenso. O que pedir, o que só ele pode suprir. Uma nova essência vai fluir, um novo som deixe sair. Com ele nada pode pedir, já levantei, posso cair. Uma nova vida corre alcance, voe como águia, não se canse. Se tiver difícil, mesmo assim ande. Se for grande, se levante, poder expande, cai gigante. No que estive, tô confiante, última chance, então lance. No sim ou não, mesmo assim dance. Essa é minha missão, me chame de missionário. Tô mudando o padrão, me chame de visionário. Fazendo o que ele fez, então tenha fé. Tô revolucionário e nevi de Nazaré. Com flow surreal, que transcende o astral convencional. Transforme sobrenatural, real, ideal. Ser fora do normal, minha credencial. Quase o devocional, sou dos que acreditaram mesmo sem ver. Ele quer você, mas você não vê. Falei quero continuar o que você fez. Ele falou, demorou, chegou a sua vez. Então transpire, respire, não pire. Atire, queime até você morrer como um mártir. Sou domingo, morra, só some. Então corre antes que cê morra, não pare, se morra. Tô quente que pega fogo na van. Disparo todos os alarmes da TAM. Solto bomba tipo Captain Alan. Rimas made in Taiwan, vou ter como ver one. Batendo igual o Holigan, me chamou de Aslan. Pensou que era titã, de pé no rolê, man. Seu nome tá com fogo, o diabo virou meu fã. No churrasco do inferno, fiz ele virar vegan.